Seu cabelo preto breu, se muda um toque que desabroche, vê se teu cacho mastigado pelo meu. Se quer tamanho, vou virar, me afogar na calma, salivando neste teu. Siga certo e diga que sou seu. Venha sem chão, me ensina a solidão de ser só dois. E depois te levo pra casa. E o teu laranja que me faz ficar bem mais. Ô menina, parece índia. Eu não amo seu cabelo preto breu. Simula um toque. Desabroche. Se teu caso machucado pelo meu. Se quer tamanho, eu vou espiral. Me afogar a calma, salivando beijo teu. Siga sempre. Venha sem chão, me ensina a solidão de ser só dois. E depois te levo pra casa. E o teu laranja que me faz ficar bem mais. Gastão Villeroy. Diga que sou.